Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Não se faz mais desenhos toscos como nos anos 80. Aqui é o Tucano e o ex-governador do Acre tem 5 CPFs. História no Acre não morre. Vamos comentar adiante. Aqui é o Guga e eu chorava vendo aqueles desenhos japoneses na Rede Manchete. Aqui é Anderson Gentoni e eu tenho a força. Aqui é o Azaghal. Comprem camisas da Hering, todos. Azaghal, vocês compram ações, é por isso que eu não entro nesse negócio de ações. Ali, mais um, toma aí. Pronto, tá maluco. Acabou a minha vida. Essa aqui tá um maluquinho da bobeira agora. Eu não tenho aqueles monitores de 60 polegadas que passando 1 milhão de informações ao mesmo tempo. Então eu tenho que ficar indo em site gratuito e dando reload na página. Tá colhendo pra acompanhar em tempo real as ações? Ai, que beleza. Mas eu já realizei lucro, Jovem Nerd. Eu realizei no mesmo dia que você, cara. Um dia antes da bolsa cair. Foi bonito. Agradeça a mim que fiquei botando pilha pra tu vender. Quem foi que falou que a bolsa ia cair depois de 62 mil pontos? Ah, os analistas? Ah, você só repete. Mas papagaio pirata. Teve uma época que eu me envolvi com bolsa. Eu fui corretor da bolsa. Da bolsa da minha avó. Mas não tem fome, menino. Este Nerdcast, após alguns Nerdcasts históricos, após falar sobre o maravilhoso livro A Batalha do Apocalipse, vamos trazer de volta os temas mais light e nostálgicos. Vamos falar sobre desenhos dos anos 80, rapaz! Um tema muito pedido pelos ouvintes, vários ouvintes pedem pra caramba, façam um tema. Então a gente já fez um Nerdcast sobre Caverna do Dragão, que foi muito legal, né? Inteiro sobre Caverna do Dragão, não lembro qual é o número. Mas agora a gente vai falar dos outros, assim, não dá pra fazer um Nerdcast de cada desenho, porque também puderam, né? Então vamos fazer. Nós vamos falar de uma porrada de desenhos dos anos 80, muitos mesmo, assim. Não dá pra falar de todos eles num Nerdcast só. Então nós vamos fazer uma série de Nerdcast. Então nem precisa falar, mandar e-mail falando assim: vocês não falaram de He-Man? Vocês não falaram disso, daquilo? Porque a gente vai falar lá na frente. Então divirta-se, vamos falar do que der. E aí no próximo Nerdcast, não vai ser semana que vem, vai ser depois, não sei quando. Mas a gente volta a falar de desenhos dos anos 80, nostalgia total. As tosqueiras que você não pode ver de novo, hein? Fica na memória que é melhor. Ah, é. Pelo amor de Deus. Então vamos lá para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, e-mails. Sim, e-mails. Azaghal, esse Nerdcast 80 sobre a Batalha do Apocalipse, no livro do nosso amigo Eduardo Spohr, foi o Nerdcast que mais gerou e-mails de toda a história. Sério, um bilhão de e-mails. Muitas pessoas elogiam. Eu vou agradecer porque não dá pra ler o e-mail de todo mundo. Mas olha, eu repassei todos os e-mails pro Eduardo Spohr, hein? Mas é. Realmente ele tá realmente muito, muito feliz com o feedback. Ele tinha um medo do cacete que as pessoas fossem achar que ele foi o Guilherme Zaiden da vida, sabe? Aham. Que fosse achar chato, que fosse achar o livro uma merda, sabe? Normal, né? Coisa de criador, né? Tinha esse medo. E então, mas não, foi um mega sucesso, as pessoas adoraram. E Azaghal, nós fizemos o Nerdcast passado, falamos sobre o livro, fizemos o mega jabá para o nosso amigo. Fizemos o audiodrama, que foi muito bacana de gravar, foi demorou para editar tanto quanto o outro Nerdcast. Parabéns pro Jovem Nerd, pra portuguesa. Em apenas 5 horas nós vendemos as 70 cópias do livro A Batalha do Apocalipse que o Vince Glotto tinha para vender. Foi espetacular, um caso de sucesso. A NerdStore entrou no ar uma semana de NerdStore e já criamos um case de marketing. É, muito bom, cara. NerdStore está indo muito bem. Eu fui correndo ontem no nosso depósito pegar um bonequinho do Jack Bauer porque está acabando. Eu fiquei com medo de não ter o meu. Malocou um boneco do nosso estoque, Azaghal. Porra! Tu sabe que o Loki já acabou, né? Acabou tão rápido quanto a Batalha do Apocalipse. Exatamente, cara. Acabou rapidinho. Vamos pedir mais John Locke. Pô, John Locke, cara, todos são fodas, cara. O Jim, parece que o boneco vai sair correndo da tua prateleira. O Jim foi o que eu que achei o mais bem feito depois do Locke, foi o Jim, cara. O Jim correndo, cara, tá absurdamente bem feito. Muito maneiro. E o Mr. Echo, cara, tem as, os inscritos no Jesus Stick. Pô, é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Plim, plim. Ah, vocês ouvem 81 Nerdcast de graça, agora vocês vão ouvir. Vão ouvir propaganda até a alma. Isso é macacão, eu sempre prometi macacão de Fórmula 1. É. Toma aí, cara. Mas então, a gente conseguiu, nós vendemos 70 livros em 5 horas, foi muito maneiro. É, tinha gente perguntando, pô, mas na Bienal tava 35, na Nestor tava 49,90. Eu acho que merece uma explicação, porque o Eduardo Spohr, como vocês sabem, ganhou o primeiro lugar como romance no concurso da Fábrica de Livros, e ele ganhou um número de livros de graça em prêmio. Então ele pôde vender bem barato na feira, que, aliás, esse é o propósito de feira esquecido há muito tempo, né? As coisas serem mais baratas, né? Há muito tempo. Bons tempos, né, bons tempos. E, cara, olha só, vocês não têm noção como é caro imprimir um livro em pouca quantidade. É muito caro mesmo. Eduardo Spohr... Olha, em São Lourenço, pra você imprimir 100 cópias de um livro, cada exemplar custa R$123,32. Sério, sem sacanagem. Pra você ver. Eu tô aqui no tratamento, posso botar no ar se quiser. Pra você ver, né, cara. Então, a segunda série já tá sendo encomendada, vai demorar um pouquinho pra ser impressa. Mas... Eu acho que vai rolar um pre-order, né? Vai rolar uma pré-venda pra galera já garantir, né, cara? Porque a gente, com a pré-venda, é bom que a gente sabe quantas pessoas e pede exatamente pra aquela galera, né? É verdade, é verdade. Então, aí, prestem atenção quem quer o livro. Quando rolar a pré-venda, faça pra garantir o seu, cara. Porque senão vai ficar que nem um monte de gente mandando e-mail chorando. Ah, eu não tenho meu filho, minha mulher. Outra coisa que rolou essa semana, cara, temos que falar... É, isso é inacreditável. A gente recebeu 1 milhão de e-mails, obrigado aos nerds, que é a confirmação da teoria de que o Acre não existe. Cara, é impressionante. Tá aí pra todo mundo ver, ou não ver, no caso, né? Senhora toda poderosa, Globo publica no seu site de notícias G1 uma matéria sobre o horário de verão e, pasmem, todos os estados delineados e com suas respectivas siglas, menos qual, Azaghal? Cara, é inacreditável. Não, cara, tinha fronteira do Acre, nem sigla do Acre mesmo. Todo mundo mandou. O Jacaré Banguela até publicou isso no blog dele. Eu fiz um print da página e do mapa. Eu salvei as imagens. É. Pra garantir, porque tu sabe que depois as paradas somem. Não, eles consertaram, teoricamente, depois. Logo. Ah, consertaram, mas eu tenho registro. É, cara. A gente tem. Vocês acham que a gente tá de sacanagem aqui com as nossas teorias, cara? Presta atenção. Ah, cara, a gente não tá brincando, a gente tá risada, mas tá passando a mensagem, cara. Eu li o cara, eu não sei se foi no e-mail, nos comentários, mas ele deu a ser a melhor parada desse negócio do Acre até agora. Que não é Projac, é Projacre. O Projeto Acre, exatamente. Foi o Sandro Kiel que mandou essa, foi muito bom. Muito bom, muito... cara. Então vamos lá nos e-mails de voz. Olá a todos do Jovem Nerd, eu sou o Mason McGregor e depois de muito tempo estou enviando este e-mail de voz e vou resumir o que ocorreu na sexta-feira passada de manhã. Como tenho horário flexível de trabalho, eu esperei ansiosamente pelo Nerdcast ficar disponível no site para ouvir no caminho. Só que eu atualizei o site várias vezes e aproveitei para acessar o Nerd Store. Eu vi que o livro, o Batalha do Apocalipse, tinha aparecido. Logo quando voltei no site... Vi que também o Nerdcast era sobre este mesmo livro. Enquanto estava ouvindo, eu estava pensando seriamente em ouvir, em comprar o livro. E só que quando vi que vocês mencionaram Cavaleiros do Zodíaco, eu fiquei maluco. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no serviço foi comprar o livro. Eu até pedi pro Sodex para ele chegar mais rápido. Até agora ele está superando todas as minhas expectativas, pois o livro é muito bom trabalho para o Eduardo Spohr. Sou fã agora dos seus livros, espero que ele lance muito mais outros. E seu conselho também no final do Nerdcast me inspirou muito. pois minha mídia é outra. Eu estou trabalhando agora para desenvolver jogos. Mesmo que não seja para escrever livros, eu fiquei muito inspirado por isso. Então, agora estou levando mais a sério meus projetos. Um abraço a todos e um recado para todos os nerds. Leiam bons livros. Se você quiser mandar um recado de voz, você liga para o gtalknerdcast.jn@gmail.com. A gente não atende nunca. E aí você deixa seu recado. Agora, se você quiser, jovem nerd, você pode ligar também para o número 011-3711-8858. E também grava. E deixar um recado lá, isso. Exatamente. Em São Paulo, porque tem uma grande concentração de nerds lá. É porque é o telefone que a gente usou na conspiração e agora tá parado. Então, se vocês quiserem... É verdade, a gente já apagou mesmo essa porcaria, então liga. Já apago, então vou mandando recado pra esse número também. Vou repetir. 011-3711-8858. Isso. Beleza, galera? Muito bom. Cosme Magalhães, 24 anos, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Primeiramente, venho falar da Nerd Store, que está mega motherfucker com os action figures. Já comprei duas camisas que, por sinal, realmente tem um pano muito bom. Um pano seria pano. Um tecido, né, cara? Malha, né? A malha. A malha da camisa é 30.1 fio penteado 100% algodão. É a melhor malha. A gente fez, qual é a melhor malha? Aí falou, é essa, então manda. Então... são extremamente confortáveis, eu recomendo. E a mão está coçando para comprar o Jack Bauer. Aí, Azaghal. Tá acabando, cara, meu querido. Vou te falar, Cosme. Corre. Corre porque tá acabando, cara. A gente não trouxe muito, não tinha muito no estoque lá. É, né? Porque os donos da empresa ficam desviando a mercadoria, né? Cara, eu resisti a muita coisa. Agora, Jack Bauer não deu, cara. Ai. Em relação ao Nerdcast de manias, gostaria de perguntar ao Jovem Nerd, é uma mania botar 38.990 grampos na embalagem do Sedex? Pô, tive que fazer uma cirurgia para abrir o papelão. Isso é um capricho da senhora Jovem Nerd. Ah, ela tá embalando as paradas para chegar direitinho. Para que não, né, abra, exatamente. Ela não quer que ela, quer que chegue direitinho, então... Tá chegando, né? Não teve nenhuma reclamação. Não, a gente sabe fazer, né, cara? Porra, a gente faz... Pelo amor de Deus. O marido que se cuide, senão vai naufragar. Rafael Lam, 24 anos, Rio de Janeiro, RJ. Muito mega boda esse Nerdcast. Infelizmente não pude comparecer à Bienal. Fiquei maluco com as coisas que vocês disseram. Vão comprar o livro com certeza. Achei muito interessante as passagens bíblicas e históricas do Vince Glotto. O jabá de vocês funcionou. Já estou aqui agoniado vendo como irei comprar o livro. Quando vocês falaram da Lilith, que só conhecia do jogo Darkstalkers, e sobre seu casamento com Adão, minha cabeça explodiu. Fui imediatamente no Google, ops, agente maligno, procurar sobre o assunto e achei a resposta que o Jovem Nerd fez ao Vince Glotto, na verdade fui eu. É. Sobre como ela foi criada por Deus, asterisco, asterisco, não entendi porquê. A Lily foi criada assim como Adão do Barro, sensacional. Olha aí. O site beta do autor está muito legal, eu sugiro que tenha informações bíblicas gerais... se possível, não só do Glotoverso. Glotoverso, olha aí. É demais, né, cara? Muito bom. Espero que a Batalha Apocalipse se torne uma série literária. O Brasil está precisando de séries literárias nerd megabogas. OBS, Azaghal está de parabéns com as risadas chaves do Blue Eye do Carlos Volto no fundo. Estão sempre presentes. Alisson, 22 anos, Rio, infelizmente morando em Santo André. Por quê? Este e-mail é só pra falar uma coisa sobre a Batalha do Apocalipse. I want my book now! Ênfase do Jack Bauer, bonequinho que está olhando pra mim agora. Quando que chegam os novos exemplares? Vocês deram um conselho na sexta-feira de que com certeza ele teria acabado. E na hora que eu entro na Nerd Store, entro apenas para descobrir que não mentem. O marketing agressivo de vocês fez o livro esgotar. E eu fiquei que nem o urso do pica-pau, que eu acho ótimo. Esse urso, qual é aquele? Corpo pra um lado, cabeça... Ah, tá, eu sei qual é. Muito bom. Só para acrescentar sobre o Acre, vocês já viram a previsão do tempo para o Acre? Ai, meu Deus. Nem a Globo mostra. Por que a Globo mostraria, né, cara? Ah, 1,5 milhão sobre Batalha do Apocalipse. Vamos lá. Júlia, 17 anos, Rio de Janeiro. Sou fã do Jovem Nerd faz algum tempo e várias vezes pensei em mandar um e-mail para vocês, mas sempre acabava deixando pra lá. Só que dessa vez não dá. Eu tenho que dizer pra todos os nerds, comprem a Batalha do Apocalipse! Ah, que bonito. Eu comprei o livro na Bienal, vi a premiação e ainda pedi pro Eduardo assinar o meu livro, é claro. Eu confesso que estava morrendo de vergonha, mas não podia perder a oportunidade. O livro é perfeito, em tudo em caixa alta. Li em 2 dias. Olha isso, leu em 2 dias, 500 páginas. Parabéns. Ou ela leu uma sim, uma não, cara, ou ela não entendeu nada, porque puta que pariu, cara. Eu até acredito, porque eu tenho um grande amigo de faculdade, Leonardo Finocchi, que disse que leu o Senhor dos Anéis, As Duas Torres, em um sábado. Então é possível que exista. Gostei muito da estrutura do livro com os flashbacks. Mas talvez ler em ordem cronológica também seja interessante. Olha, isso é muita coisa de nerd, né, cara? Começa a desmembrar a parada e fazer a sua própria... Isso é literatura 2.0, meu cara. Eu aconselho a ela a descolar as páginas e remontar o livro. Ai, parabéns pro Eduardo por ter escrito um livro tão bom. E muito obrigado ao Jovem Nerd e ao Senhor da Sionia por terem feito propaganda do livro. Pois senão eu não teria conhecido um livro tão legal. A minha Nerdcast sobre o livro, sou cristã e por isso entendi bem as referências bíblicas no livro, já que li o livro do Apocalipse várias vezes. Livro. Aliás, é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Mas o Nerdcast foi ótimo para conhecer também outras referências que serviram de base para o livro. Já que também adoro ler coisas sobre outras religiões e seitas. Nem preciso falar que adoro o site e já devo ter ouvido cada Nerdcast pelo menos umas 2 vezes. Continuem bom trabalho, prossigam para a dominação do mundo. Alexandre, 34 anos, não diz de onde é. Esta semana eu tive uma viagem e não pensei 2 vezes. Carreguei o Nerdcast 80, a Batalha do Apocalipse, para escutar na viagem no som do carro. Nesta viagem, meu Deus, cara, um falar livro, outro falar viagem. Viagem. Nesta viagem, fomos eu e minha mãe, viagem. Enfim, saímos e o Nerdcast rolando. Ao final do mês, para surpresa da minha mãe, Dona Volci, de 61 anos, diz o seguinte: eu conheço o meu Si. Eu Si, será, né? Será que é parente? Ela diz... gosta de conta? De noite é uma das cidades. Não vai ocupar espaço com piada interna? A Dona Volci, de 61 anos, diz o seguinte: aonde eu posso comprar esse livro que eles falaram? Pois é, depois de muitos anos acabei descobrindo que sou filho de uma jovem senhora nerd. Pena que o livro está esgotado e não pude comprar para minha mãe, mas iremos aguardar a próxima remessa. Parabéns, pessoal. Seguinte, galera, a gente vai avisar mais uma vez, a gente vai avisar com antecedência. Vamos fazer que nem aquele negócio de Azaghal, de show, que nego avisa, olha, tá, tantas horas vai começar a vender o ingresso no site. A gente vai avisar um dia que vai começar a pré-venda. A pré-venda, nesse caso, que é uma parada que tá um desespero, é a melhor parada pra vocês, cara. É, com certeza. O nego fica, pô, pré-venda, pagar antes e tal, sabe? Mas não é um DVD que vai ter na loja americana. É verdade, né? É um... Eu espero que ele esteja na loja americana como os DVDs, é, sabe? Eu também. Mas, aí está no processo dele. A gente tá vocês fazendo... estão pegando a versão... Eu tenho a versão menos zero. É. Os nerds agora compraram a versão 0. É isso. E agora vai sair a 0.1. Isso, 0.1, exatamente. A gente tá fazendo isso justamente pra que o negócio se espalhe e que seja mais fácil montar um case pra uma editora e chegar lá, olha só, fazendo sucesso, sem propaganda nenhuma, só num site mequetrefe chamado Jovem Nerd e tá vendendo que nem água. É isso que a gente quer. Então a gente pede que vocês mandem sempre seus depoimentos. Quando vocês estiverem lendo o livro, mandem seus depoimentos, cara. Escrevam pra editoras, não só pra gente. Escrevam pra editoras, falem, dê um link do site do livro, sabe? É, dê um link do Jovem Nerd, da página onde tem o Nerdcast, falando. Entendeu? Vocês que vão ajudar esse livro a ser publicado, não só a gente. Por isso que a gente tá vendendo, por isso que o Eduardo tá metendo a mão no bolso e pagando pra que sejam feitos mais livros, pra que vendam mais, entendeu? Ele não tá lucrando um tostão com esses livros agora. Então a gente quer que vocês façam, a gente quer estimular isso, que vocês mandem e-mails pra editora Rocco, pra editora Abril, seja qual for a editora que tenha mais a ver Record, com... A Record também, que... a editora Sextante também publica muita coisa nesse sentido. Mandem e-mails pra esses caras, tirem uma foto de vocês com o livro, falem, olha, esse livro não foi publicado por ninguém, tem um site nerd falando e eles venderam tantos livros, 70 livros em 5 horas e tem milhões de pedidos pra novos livros, vocês estão perdendo a oportunidade de negócio. E aí, cara, quando esse livro estiver no Submarino, vocês vão achar de montão. mas não vão ser 0.1, não vai estar autografado pelo autor. Sim, é verdade. E não vai ter sido responsável pelo cara. Sinto-se responsáveis, é verdade, cara. É. Quando tiver animação, quando tiver vários spin-offs, uma série, exato, revista em quadrinho, vocês que compraram e que fizeram boca a boca e tal, que internet é isso, exato, são responsáveis, cara. É, então, é muito bom. Depois de mim, claro. Agora, sabe que isso tudo me fez refletir, cara? Se o Eduardo Spohr vendeu tanto livro, né, assim, e ele é só um convidado no site, cara, se eu escrevesse um livro... Pronto, pô, alimentou a fogueira da mente do ego do Eduardo. Ah, eu já tô começando, cara. Sai fora, eu vou escrever primeiro. Não, cara, você sabe que eu sempre passo a tua frente. Quero perguntar pra você, Jovem Nerd, se nessa tua lista tem Bicudo o Lobisomem. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Caraca! Agora que eu lembrei! Caraca, era sensacional, cara. Uma galera de Scooby-Doo, aí tinha o gordinho, que era um marrentinho. E tinha o Bicudo, que era um cara magrelo, com boné pra trás. O Bicudo, o lobisomem. Só que ele ficava ensandecido e queria ver o gordinho. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Ele queria ver o gordinho, não. Ele queria comer o gordinho. Eu queria entrar nesses pormenores, né, cara? Ai, meu Deus! Cara, esse desenho era fazia parte de um conjunto de desenhos toscos da Manchete. Passava, olha isso, olha a minha memória. Passava no Lupulim Pim Clapatopô. Puta que pariu! Parabéns, né? Filha de uma cantora aí, não era? Não, era apresentada pela Lucinha Lins e pelo Cláudio Tovar. Lupulim Pim Clapatopô na língua do pé. Ai, meu Deus, caraca, Lucinha Lins, maluco. Tinha um outro desenho de lobisomem também, o Garoto do Futuro. Baseado no filme do Michael J. Fox, não foi? É, baseado no filme. Só foi Garoto do Futuro, porque o nome não tem nada a ver, né? Wolf Boy, né? Só virou Garoto do Futuro porque ele tinha feito De Volta para o Futuro. É, exatamente. Nessa época tinha que ter os links. Associação, né, cara? Cavalo de Fogo, que chama a atenção pela música da entrada, música de abertura. Canta era completamente fora do tom e desafinadaça. Eu tenho ela aqui, cara, é sensacional. Toca aí, jovem. Então toca aí. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia rainha pudesse acabar, o mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição World Vision, Cavalo de Fogo. Meu Deus do céu. Ai, que beleza. Fora isso, o desenho não tinha nada demais, ao meu ver, né, assim. Qual era que eu não lembro? Tinha uma garotinha que vivia num rancho. E aí um dia apareceu um cavalo ruivo. Falou, olha só, minha filha, você é a princesa de Whatever Land. E aí atravessa um portal com ela, e aí ela fica nessa puta de viver aventurazinhas, mas a herança ela não quer saber, o trono ela não quer, é só essa putaria, vai e volta. É que ela era filha de uma da rainha desse isso plano com um humano, né? Tinha com o pai dela. A bruxa que era diabolinho, não era? Lógico que ela é filha do pai dela. Se não fosse... Isso é que você não gostava de ser. Explicava, o pai foi lá no mundo da fantasia dar um cutuco e aí voltou com a filha? Eu acho que ele foi embora com a filha porque a Diabolim tinha matado a rainha e aí a filha dele corria perigo. Sabe essas idiotices? Cara, olha que sensacional era o nome do local. Se você for averiguar, todos esses desenhos têm uma mensagem subliminar erótica, né? O nome do local, da terra, era Darshan. Porra, Darashana, né? Pelo amor de Deus. Certeza. Nerdcast Light, lembra? Invariavelmente a gente vai cair pra putaria, cara. O desenho é sacanagem total, velho. Quando chegar na parte dos Smurfs, vai ser pia atrás de pibra. Formiga Atômica. Caraca, Iônica Formiga Atômica. Pois é, cara, que ideia foi essa? Uma Formiga Atômica era dos anos 80? Ah, cara, a gente tá pegando um vórtice. Sabe é, não, não, pois é, tem muito filme que não era dos anos 80, obviamente, mas que passou na nossa geração, né? Na década de 80 a gente viu pra caramba, mesmo sendo velho. Anos 80 é o que a gente viu. É, exatamente. Não é um ano de produção. Mas a Formiga Atômica era aquela coisa, né? Ó, que bonitinho, um pontinho preto levantando uma pedra gigante, né? Era só isso. Eu já fui numa, festa fantasia já de Formiga Atômica. Sacanagem. Tu botou um capacete sério? Branco? Sensacional. Tu botou um capacete... As anteninhas ficaram iguais, cara. Capacete branco, camisa laranja de manita, fiz um A, costurei. Porra, e fiz genial. As anteninhas ficaram um show de bola. Eu não lembro nada, eu só lembro do óbvio, né? Como é que era o grito de guerra, né? Era Lavaia Bionica? Era isso? A Triônica, Lavaia Criônica. Ela é mais que Bionica, a Lavaia Triônica Formiga Atômica. Excelente, pra rimar, né, cara? Super Mouse, cara. Eu gostava por causa da música. Na verdade, eles eram boring, né, cara? Eles eram esquisitaços, sabe? Eram os desenhos esquisitos, mas que a gente via porque era criança, tinha que ver, né? É, exatamente. Eu achava demais os inimigos, né? Que era o Gato Gatuno e o Bob. Tu lembra muito mais que eu, cara. O Bob era muito bom, cara. Eu gostava porque o Super Mouse tinha aquela coisa, né? Criança gosta de repetição. Todo episódio chegava uma hora que ele, e cantava a musiquinha, né? Super Mouse, seu amigo. Exatamente. Vai salvar o perigo. Entendeu? Esse é o momento do heroísmo, né? O crescimento do herói, né? É que nem o Popeye, quando tomava os espinafre e tocava a música. Sabe, era o momento do heroísmo. E é muito empolgante, adorava isso. O Popeye, né? Era qualquer coisa que desenha, né, cara? Caraca, qualquer nota, né, cara? É um desenho pós-putaria, cara. Que isso, cara? Não tem putaria no Popeye, não. Tem umas HQs eróticas aí na internet, cara. Ah, mas aí... Putaria, tele Popeye, cara. Isso aí tem de tudo, cara. E Popeye é só homenagem, né? A Olivia Palito, naquele Popeye mais antigo, aquele bem antigo, a Olivia Palito dava muita condição pro Brutus. Era vagabunda, ela sempre deu. Ela sempre deu, mano. A tia, ela era vagabunda. Agora, me fala um negócio. O que dois marinheiros viram naquela porra, cara? Que era um palito, cara. É um pau. Eu tenho certeza. Não que o Popeye seja bonito, né? Que o Popeye é deformado. Mas porra. Mas é mesmo. Já leu Preacher, o Popeye é o cara de cu, meu. Igualzinho. Ah, eu achava o Popeye uma merda, cara. Porque todo episódio se passava no exato momento que eles desembarcavam de 6 meses no navio. Por isso que eles iam atrás da Olivia, rapaz. Porra, eles estavam numa ura louca, meu irmão. Era o Dudu, era a Olivia, era aquela outra narigura daí. Dudu, cara. Velho. Me empresta 2 cruzeiros pra eu comprar um burger e eu te pago na quarta-feira. Ele sempre pedia dinheiro pro Popeye e falava que ia pagar na quarta-feira. Presta o dinheiro pra comprar um hambúrguer, eu te pago na quarta-feira. Esse negócio de desenho animado, quando vai pegando muito público infantil, eles começam a criar personagens, né, mais infantis ainda. Não tinha no Popeye, depois de uma época, um cachorro que ficava invisível. É o Chip. Voava. Isso, Jeep. Caraca, eu tinha um ódio. Jeep. Ele ficava só com o nariz aparecendo, né? Ficava invisível menos o nariz, né? Um negócio assim. Quando ele ficava invisível, ele era inimigo da... Ele aparecia quando tinha a Bruxa do Mar. Puta, cara, que ódio que eu tinha desse cachorro, cara. Esses bichos. Eu falei de cachorro que fica invisível, tinha um desenho de um cachorro que ficava invisível. Qual? Tinha, que era fantasma. É um Scooby-Doo acinzentado, que o desenho era tudo meio cinza. Era um Uber. Isso. Cachorro fantasma, não era? Isso, quando aparecia alguma coisa, algum problema, em vez de sair correndo pular no colo de salsicha, ele desaparecia, sabe? Que ódio. Tava toca, não era? Usava um gorro e uma coleira vermelha. Que loucura, nem me lembro agora, disso. Voltando ao Popeye rapidinho, a Olivia Palito chegou a ter um desenho só dela, né? Era ela no exército com aquela Alice, que era um bicho. Caraca! Alice! Que era aquilo, cara? E tinha uma ilha de Alices, né? No desenho do Popeye mesmo. Não tinha nada de bom nisso, né, cara? Nem espinafre aprendi a comer com essa porcaria. Porra, eu odiava espinafre, ainda mais por causa do Popeye. Por quê? Porra, vou comer espinafre, ficar deformado, pegar uma baranga, vai tomar. Hong Kong Fu, um clássico. Lembra o cachorro que era servente, né? Faxineiro. Caralho, que merda, né, cara? Hong Kong Fu é uma sacanagem. Ele entrava, cara, numa gaveta de arquivos e saía com kimono de venda. Ia pra um carro maluco, né, cara? Com... Pior não é ter isso nos anos 80. O pior é os caras quererem fazer filme do Hong Kong Fu. Que isso, cara? Parece que vai rolar. Não, vai ter o filme do Underdog. Não, já teve o filme do Underdog. É, como é que é o nome? Agora é Hong Kong Fu. Sério? É o Cão Vira-Lata. Então, nessa linha aí, Hong Kong Fu, Cão Vira-Lata, tinha o Bate-Fino. Alguém lembra? Não é Faro Fino, não? Não, Bate-Fino era um morcego que tinha asa de aço. Meu Deus. Aí nego metralhava ele, ele chegava e fechava as asas assim e reconstituava os tiros. Caraca, não lembro nada. Tinha um amigo dele que era um karateca, cabelo ruim, que era o Mão de Ferro. Vocês lembram do desenho chamado Os Mussarelos? Era muito bom. E Roma Antiga, romana. Como é que era? Era uma família romana. Caraca, cara. Tinha chatos, o senhorio. É isso? Não lembro, não lembro mesmo, cara. Tinha a menininha mais nova, a filha mais nova, que era precoce. Sempre, né, cara? E o Joca, que tinha um leão, né? O bicho de estimação dele era um leão, brother. Que falava, por acaso? Falava. Mais desenhos genéricos de bicho tinham o D'Artagnan, lembra? O cachorro de vermelho. Tinha mais de um D'Artagnan, né? Não, eu lembro desse. Você não tá confundindo com a Tartaruga Touché? Tartaruga Touché. Ou então com aqueles três mosqueteiros. Tinha três mosqueteiros que eram cachorros. Era mosqueto, mosquito e moscado. Faz aí, né? Vai desenhando, cara. De bichos tinha ursinhos carinhosos. Ursinhos carinhosos vêm naquela leva de ursinhos Gummy, ursinhos carinhosos, meu querido Pony e Muranguinho. Exatamente. E teve uma galera que ficou, tu sabe, né, cara? Cara, passou. Tira ursinhos Gummy, tira ursinhos Gummy dessa leva aí, cara. Ah, é, porque o cara tomar um negocinho e começar a saltar em tempo inteiro é normal, né, cara? Não, mas hoje em dia é êxtase, minha filha. Hoje em dia é um êxtase essa porra. Ursinhos Gummy eu gostava, era, tinha uma história, parecia uma coisa meio RPG, tinha o Duke. Tinha ogros, exatamente. O Sapulha, né, cara? O Duque Duro? Exatamente, né? Vamos falar em Sapulha, lembra do Mal Sapão? Ah, a família Drácula, não é? Mal Sapão! Muito bom, cara. Esse eu gostava. Esse era da Manchete também. Eu era filho da Manchete, cara. Desses podres, tinha os da Manchete e tinha os do SBT também. O do SBT tinha aquele Que Se For e a Nossa Turma. Nossa Turma! A Nossa Turma tem uma versão iradíssima do tema de abertura, em versão hardcore. Sério? Era aquela música. Get on, get along, get along, gang. Isso. Tá, isso. Uhum. Era Get Along Gang, né? Nossa Turma. Tinha o quê? O Alce, tinha o Castor, o Lobinho, né? Uma galera de filhotinhos de animais. Cacete, mas isso era muito ruim, cara. Era, eles paravam no trailer. Isso. É uma putaria interracial, cara. Vamos falar interracial. Você lembra de um desenho que eram os bichos misturados? Tinha o rinocaco. Wuzzles. Animais de dupla personalidade. Isso. Tinha o Eleru. Não tinha o Hipocó. Eleru, Abeleão, Ursoleta. Nossa senhora. Cara, você é um cara que tá de parabéns, cara. É, eu tô impressionado. Eu também, cara. Parabéns. Tô abismado. Tubarão. O Tubarão era a turma, mais uma turma Scooby-Doo, né? O Tubarão, ele tinha personalidade, ele era maneiro, né, cara? Não tem mais respeito! Fora o fato de um tubarão gigante andar pro lado e pro outro. Eita, galera, né? Ele vivia passou. Reclamando, ele era maneiro, cara. Da outra galera Scooby-Doo tinha aquele do Bugre, né, cara? Choose and the Pussycats? Não, era. Não. Tinha um Bugre, cara, que falava. Sei lá. Bugre a jato? Não lembro. Ah, era um Bugre a jato, decolar! Era a mesma coisa. Esses desenhos são todos anos 70, mas eles passavam pra caramba nos anos 80. E todo esse desenho tinha que ter uma bandinha, né, cara? É uma loucura. Parava o desenho pra tocar a bandinha. Três frames de animação e lá, tocando música anos 70, psicodélico. Ah, mas tinha um de banda que era bom. Qual? Os Impossíveis. Era. Os Impossíveis era bom. O Homem Hídrico lá, o Homem que virava água, né? O Homem Mola e o Homem Múltiplo. Isso. Ah, espetacular. Quando eu comecei a ler e escrever, eu não entendia porque o Homem Fluido tinha um F, né? Ah, o Multi-Homem tinha um M. Isso. E o Homem Mola tinha um C. Era o Coil, o Homem Mola. Você fica, né? Que porra é essa? Falando de bichos, tem aqueles Dinossauros, lembra? Dinossauros era foda pra caralho. Dinossauros era legal. Dinossauros era maneiro. Eram os Transformers dinossauros. Exatamente. As musiquinhas eram demais, né, cara? É lógico. As musiquinhas de alguns desenhos eram demais. Essa é a do Dinossauros, era muito maneira a musiquinha, cara. Dinossauros. Você lembra disso? Muito bom. Tinha o Denver também, né? Denver de Dinossauros. Esse era podre demais. Ai, tinha um bom. Outro que era um garoto Dinoboy. Puta merda. Ele usava sapatilha, eu não entendia como naquela época tinha sapatilha, eu ficava bolado. Ai, ai. De animais também, Querido Pônei, para as meninas, a minha senhora de Avenida adorava. Tinha lá o meu... Tem um vídeo no YouTube que é assim, sei lá, XXX. Aí tem uma peituda, ela é um dos mais vistos do YouTube. Aí você clica, aí o cara, quer ver sacanagem, né? Agora assista Meu Querido Pônei. Aí passou o episódio inteiro, Meu Querido Pônei. Tem um outro de animal no futuro, que era aquele Brave Star. Brave Star, ele tinha força de animal, não era? O cara tinha força de animal, o índio, o xerife, mas ele tinha um cavalão que se transformava, era tipo um gato guerreiro. Trabuco! Isso! Trabuco! Putz, grilo. Cara, tradução era qualquer coisa, né, cara? Esses desenhos do futuro eu achava irados, cara. Tinha um que eu assistia no SBT, no programa da Mara, eu achava fodástico. Jace e os Guerreiros do Espaço. Ah, pode escrever o Jace. Lembra desse? Mais ou menos. Sei que, peraí. Ah, pode escrever o Jace. Para. Isso, dono da nave era um Han Solo da vida, sabe qual é? Uh-huh. Dentro da nave tinha o Jace e um velhinho que era uma espécie de Obi-Wan. Que era um mago. E aí eles tinham que lutar justamente com essa raça de plantas. Que a raça chegava, jogava uma sementinha no planeta e daqui a pouco as plantas tomavam aquela porra toda e destruíam o planeta. Ah. Era só isso. Mas ele tinha uns veículos maneiros com furadeira, escavadeira e não sei o que lá, e ele ia destruindo as plantas. Excelente. E o Ox? Lula Lelé. Aquilo gorila. Manda tiro aí, cara. João Grandão, porra. João Grandão. Que pariu, era... Isso é sensacional. O King Kong cor de rosa com roupinha verde e o King Kong na mangueira, brother. E o cachorro que era amigo dele chamava Espirro. Tinha o urso do cabelo duro. Caraca, esse era maneiro, cara. Urso de colete e cinto, cara, muito bom, cara. Esse cara deixava o Zé Pomeia no chinelo mesmo. Mas esse é muito anos 70, porque ele, porra, ele se veste que nem os caras dos Warriors do filme. Pode crer, cara! Eu ainda não lembro dos Warriors. Mencionando o Pantera Cor-de-Rosa, adorava, né? Porque veio da apresentação dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Cara, o Pantera Cor-de-Rosa eu achava muito estranho, cara. É. Porque o desenho era... A música não era de desenho, era uma música esquisita. Nada tinha forma, nada era pintado direito, sempre a meio porra vazava pra fora. Era muito louco, cara. Não era meio doido, não era muito... Mas aí depois da Pantera Cor-de-Rosa, depois teve uma versão recente que ela falava, horrível, estragaram toda a Pantera Cor-de-Rosa. Ah, a falada não tem graça. Tinha um ligeirinho, um clássico, né, cara? Anale, anale, era isso. Desenhos de jargão, né, cara? Era isso, né? Criamos um jargão. Tinha um de animal que era legal, não sei se é dos anos 80 ou dos anos 90, que era o Swat Cats. Ah, isso já era anos 90. Não, é anos 80. Era? 80, final dos anos 80. Olha, do final dos anos 80, eu acho que o mais importante, assim, que marcou uma época, foi DuckTales. Ah, DuckTales. Porra, putz, era muito bom. Sério. Toca a música aí. Os Caçadores de Aventura. Essa... Aí vem um furacão, vem emoção. Vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, belos duelos, até o sul. era Luiz Ricardo, meu amigo. Eu lembro dele cantando a música tema no Silvio Santos, cara. Podre. Cara, era, no DuckTales era muito bom no desenho, muito, um dos desenhos mais bem produzidos da Disney em série que eu considero. Era muito bom mesmo. Passava os batutinhas, depois passava Jen e as hologramas. Lembra desse? Meu Deus! Aí passava DuckTales e Chaves em loop até acabar a programação. Pô, lembra do Yogi, que era um cão que tinha uma casa na cabeça? Caraca, mini polegar, cara! Esse desenho... Cara, se tivesse um boneco desse, eu comprava agora, cara. Era, olha só, era um herói que era um cara em miniatura. Isso. Cabelo Black Power. E quando ele virava herói, o cabelo continuava Black Power. E um cachorro que usava uma casa de cachorro na cabeça. E quando ele tirava, a solução sempre do problema é quando tava tudo pegando fogo na o cachorro tirava a casa, todo mundo desmaiava, pronto, resolveu o problema. Tá aí mesmo. E era sempre o mini polegar gritando, não, Yogi, não! Eu adorava essa merda, cara. Dá pra ver. Vamos falar dos desenhos aventura, que eram muito bacanas, né? Vamos mudar o foco. Cara, eu tenho uma dúvida aqui que me assombra desde a quinta série, que me disseram que o desenho do Quarteto Fantástico tiraram o tocha humana porque um débil mental nos Estados Unidos jogou álcool na cabeça, riscou o fósforo e se jogou pela janela. Entendeu? Eu não sei se é lenda urbana, aí botaram um tal de um robozinho lá. Tá de sacanagem que tiraram o tocha humana? Exatamente, já disseram que era porque foi isso. Alguém ouviu essa história? Eu já ouvi, mas eu lembro do tocha humana no desenho. Era um desenho muito mais antigo. Mas ele foi retirado depois. Botaram um robozinho lá. Alguém lembra do robozinho? O robozinho é o Herbie, que tem nos quadrinhos também. Mas é que nesse esquema aí do Quarteto Fantástico tinha o Galaxy Trio. Aquela do Homem Meteoro lá, não é? Isso, o Vulcano. Meu Deus. O outro era o Homem Gasoso. Não lembro. E tinha uma mulher. Era da mesma, era leva. E passava do junto. Homem-Pássaro. Homem-Pássaro e Galaxy Trio. Era junto, era casado, era venda casada. É. Ah, que excelente. O Homem-Pássaro que teve também, né? Uma retomada de carreira agora, né, cara? Lá Tarantino, né, cara? O Homem-Pássaro no Adult Swim é demais, cara. No, caraca, de advogado, né? Harvey o advogado, cara. Não, aquilo, cara, foi feito pra gente, pra nossa geração. Que eles pegam todos os personagens antigos do Hanna-Barbera e colocam lá com um roteiro bem mais adulto, engraçado, cheio de nostalgia, cara. O melhor episódio do Harvey Advogado, o desenho, né, novo do Adult Swim, é o que ele defende os Jetsons. Na verdade, os Jetsons vêm... Cara, esse é muito bom, cara. É muito bom. Chega o George, né? Que era o pai da família, né? Nós viemos do futuro! O longínquo ano de 2006! Ele... Alguma coisa assim, 2004, ele olha no calendário e tá 2006, sabe, 2 anos depois. Nós trouxemos esses dados, chamam-se folhas perfuradas. Eles servem para introduzir informações em grandes máquinas que chamamos de computador. E fazendo gesto com a mão. Exatamente. Agora, os Jetsons, ele tinha uma parada que me deixava muito bolado. Que era uma parada que me deixava bolado também no Johnny Quest. O quê? Por que que a garota, que era filha do cara, era mais velha que ele? Porque sabe que ela tinha cabelo branco, cara? Cara, se a pessoa tem cabelo branco, ela é mais velha que você, cara. Por que não? Que o Johnny Quest era mais velho do que o... Não, cara. Que o Race Benton tinha cabelo branco e o Dr. Quest, Dr. Benton, o Ruivão. Aquela galera do Johnny Quest, aquilo é muito estranho. Tem o lance da homossexualidade nesse aí. Muito, cara. Olha só. É estranho, cara. Tudo normal. Ó, o pai do Johnny Quest é ruivo. O filho é louro. O segurança... Que é isso, cara? Escala Pantone? O segurança que é o branco. Aí eles adotam um indiano, cara. Que galera do Benetton? Era um desenho do Benetton, cara. Tem um episódio do Harvey, o advogado, em que o outro clássico, do Johnny Quest, né? Que o Dr. Quest e o Race Bannon, né? Eles tinham um caso. Ui. E eles se separaram e eles estavam lutando pela guarda do Johnny Quest. E do rádio, e do rádio. Não, cara, isso não dá pra negar, cara. Não dá pra negar, cara. Tudo bem, vamos dizer. O Dr. Benton Quest teve um filho. Teve o Johnny Quest com a mulher. A mulher dele casou, ele divorciou. Morreu no primeiro episódio. Tanto que os dois, cara, adotaram uma criança indiana, cara. Isso é muita sacanagem, cara. Muita primeira cheia, né? Isso é coisa de Angelina Jolie e Brad Pitt. Porra, cara, cara, você tá maluco, cara. Mas o desenho era maneiro. Não, super aventura, cara. Que ele era sinistro, o desenho... Era? Cara, pra mim o desenho dava medo. Eu lembro, ó, os dragões de Komodo, eu sempre fui apavorado com essa porra desses lagartos andando no meio da floresta. Uhum. Era um desenho educativo até, assim, tipo, no ponto de vista de geografia, história, essas paradas assim. Ah, era muito bom. Muito... O monstro de antimatéria... Ah. Que vinha, lembra que vinha comendo a floresta, ninguém viu o monstro, eles jogaram tinta. Aí o monstro ficou mais sinistro ainda, tinha um olho só e ficava furta cor, lembra disso? Muito bom. Como é que ele ficava? Que cor que ele ficava? Furta cor. Meu Deus do céu. Luxo. Desde Klaus Bornack eu não ouvia isso. Esse desenho ele foi refeito agora há pouco tempo, as novas aventuras de Johnny Quest, isso. Onde botaram a filha do Race Bannon. É verdade. Qual era a cor do cabelo da filha? Era ruiva, né, cara? É ruiva, é ruiva. Doutor, olha, o Dr. Benton Quest é um gênio mesmo, meu irmão. Zillion. Ah, a Zillion da pistola, né? Eu tive a pistola Zillion. Para o Nerdcast, para. Para a música. Você está me dizendo que existia um desenho e a pistola Zillion era do desenho Zillion? É, existiu o desenho Zillion. Que pariu! E eu tive essa pistola adorável e nunca vi esta merda desse desenho. E tinha o jogo de Master System também, né? Tinha. Como assim? O jogo de Master System era Zillion 2 e não tinha o Zillion 1. É que nem aquele Ninja 3, a dominação, o filme, sabe qual é? Não tem nem o 1 nem o 2. Centurions era irado. Centurions já era mais final dos anos 80, né? Eles gritavam o quê? Força extrema. Eram uns caras que moravam numa estação espacial, né? Uns heróis. Não. Eles moravam na Terra. Na Terra? A Terra que morava com um cachorro, um husky siberiano. Aham. Uhum. Lá na estação espacial. E aí, quando tinha uma emergência, eles chamavam e ela teleportava as peças das máquinas que grudavam nas armaduras deles, né? Parabéns, as armaduras deles tinham vários buracos, né? E ele encaixava, né? E, porra, cara, era muito bom. Eu tinha o Centurion azul, que era o que eu mais gostava, que voava. Eu tinha, cara. Era gigante. Tinha 18 centímetros. Eu ganhei de alguém, cara. Alguém que foi... Não lembro quem. Eu só sei que apareceu lá em casa. Olha, fulano te deu. Deixa só um adendo. 18 centímetros não é tão enorme assim, cara. Era mais, era 20, 30, não sei. Uma criança é, cara. Eu sei que na minha mão era gigante, maluco. Caraca, na minha mão era gigante. Ai, tá bom. Eu vou contar essa parte. Desandou todo o papo do Centurion. Levei pra escola, todo mundo ficou com a inveja do cacete do meu Centurion. Você mostrou pra todo mundo o Centurion de 20 mil? A tia não brigou? Defensores da Terra, maluco. Tinha o fantasma, né? Passava na Mara Maravilha isso aí. Eu só via Mara pra ver esse desenho. Que era com Flash Gordon. O mais legal é que era o fantasma. Só que pra gente, a roupa do fantasma era vermelha. Vocês não sabiam disso. Peraí, pra gente... Velho? Não, sabia. A cor dele original é púrpura, né? É, mas graças ao Mussum... É que quando veio pro Brasil os quadrinhos do Fantasma, quando passaram a ser colorido, parece que não tinha a combinação? A tinta magenta. Só imprimia em vermelho. Então ele era vermelho. Depois de muito tempo que foi mudar a cor do... Entendi. Então a gente sempre viu ele vermelho e o Mussum também, por consequência. Pode pegar Billy Zane, pode pegar quem quiser, cara. Não tem fantasma melhor que o Mussum, cara. Com aquele Forevs na calça de lycra. Ai, que infância, né, cara? Agora, olha só. Você falou que só via a Mara Maravilha por causa do Defensores da Terra, cara? Boa. Cara, não. A gente não tinha essa noção. Depois que teve a Playboy dela. A Mara Maravilha apresentava o programa de maiô, cara. Tinha um outro desenho que passava na Mara, que era 10. Silverhawks. Boa. Silverhawks. Não veja mais. Silverhawks. Falcão Bionicle. Era assim, né? Era demais. Silverhawks era da galera do Thundercats, né? A mesma produtora, não era? Era um derivado do Thundercats? Era. Eu sei que é da mesma empresa. Sim, sim. O mesmo estilo de animação. Então era mais fraquinho. Até a cara deles eram parecidas. É, exatamente. Mas não era... Silverhawks, eles eram os Robocops espaciais, né, cara? Exatamente. Eu achava irado. Eles botavam a mão na cara e vinha aquela... Né, era maneiro. Máscara de metal, eu achava, né, maneiro o inimigo. Porra. O cara tinha um Cadillac espacial, né, cara? Era um cara tão cheio de espetos, né? Que... Essa nave dele tinha uns tentáculos, não era? É, mas, isso aí. Mas aí tinha a galera que era tipo os mutantes, né? Que tinha um Cadillac espacial. Então vamos falar de Thundercats! Cara, Thundercats foi uma parada foda. Cara, Thundercats marcou época e eu arrisco dizer que é o melhor desenho dessa turma aí de anos 80. Que ainda pode ser visto. Pode ser visto o Thundercats. Tem certeza? Você tem que se transportar um pouco pra sua infância, óbvio. Mas você pode ver. Que eu lembro que uns 5 anos atrás, eu comecei. Alguém arranjou um CD cheio de episódios e eu comecei a rever, lembrar, e eu tava achando maneiro, não tava achando tosco, não. O que não aconteceu quando eu fui ver He-Man. Fui ver He-Man de novo, eu fiquei meio doido. Caraca, era isso? O Thundercats, ele tinha uma história maneira, né? Exatamente. Assim, começar, ele tinha história. Tem o super-homem, planeta destruindo e tal, né? Exatamente. Mas a parada tá no fato do Lion ser uma criança quando saiu lá de Tandera, igual o Willy Kitt, o Willy Cat, uhum, e chegar no terceiro mundo como um adulto mongol gigante. Epa, peraí. Então, ele cresceu e o Willy Kitt, o Willy Cat, não. Mas eles explicam isso no primeiro episódio, eles explicam. E isso poderia ter acontecido com todos eles, mas que não é obrigatoriamente que eles iam crescer, porque eles ficaram dentro de uma câmara de... Ou o Willy Kitt e o Willy Cat eram bebês, não? Não. Eles entraram, eles são todos da mesma idade, só o Lion cresceu. Mas o Pantro era bem mais velho? O Pantro já era velho. Ah, tá. O Pantro é o mais velho de todos. Só, na verdade, Lion... tinha um que era mais velho, que era o Jaga. Sim, o Jaga que morreu. Mas o Jaga morre. Isso. Vai pilotando a nave. O Jaga desligou o suporte de vida do Lion lá, o negócio, a câmera criogênica, e por isso que ele envelheceu, cara. O Lion devia infernizar, devia ser o dedo pretinho, Jaga, qual é? Devia escrotizar o cara, roubar a dentadura, fazer que você... Cara, agora eu vou foder esse moleque, acabou a infância e a adolescência. Acabou com a infância do moleque. Mas o Lion era algum herdeiro, um príncipe em Tandera, porque ele era o, né, ele era o líder deles, né? Ele tinha essa coisa, essa herança de ser o líder, o príncipe e tal, eu não lembro disso. É, ele era o príncipe. Ah, tá. Ele seria ele o rei, futuro rei de Tandera. Ele seria o rei. Mas era maneiro essa parte do cara ser adulto, ter que ser o líder, mas ser meio infantil. Isso foi muito legal. Tipo, ter a cabeça... É, exatamente. Ele era inexperiente, né, cara? Ele era líder dos outros, mas os outros que meio que cuidavam dele, né? Exatamente. Certo? É, ele era o herdeiro, né? Ele era o rei. Só que jovem, né? Muito jovem. O primeiro episódio é muito maneiro, que a nave cai e eles começam a salvar lá o equipamento que eles têm e tal, não sei o quê. E, aliás, que trabalho de engenharia. Parabéns, o cara construiu a toca dos gatos e o Thunder Tank com sucata de nave, né, cara? Não. Espera aí. Foi com o trabalho escravo dos Vanderbilts. Vanderbilts. Aqueles ursinhos mongóis de biônicos. Não, é Bearbills. Bearbill, isso. Bearbills. Vanderbilt era o nome do... Ah, não, Rubberbill. Rubberbill, isso, caraca! Fruta-pão para todos. Fruta-pão era... O Pantro, ele era o B.A. Barcos Felino. Exatamente. Era o quê? P.A. Barcos. Do Esquadrão Classe A, Mr. T. Mr. T. Pirata Fool. É verdade, é verdade. Não, ele, o B.A. Ele, também sempre dava um jeito. Não, ele é Wesley Snipes. Olha só, o B.A. sempre dava um jeito no final, quando tava tudo fodido, ele pegava 3 tampas de lixo e blindava o furgão e eles iam embora. Assim. O Pantro, além de ser o mais forte, era o cara mais técnico, né? Isso, era o engenheiro, né? E ele era, engenheiro. E ele tinha traços negros, né, cara? Ele era tipo o negro dos Thundercats, só que era azul, né? Azul, né? Era Pantera Negra aí, né, cara? Não errou. Era Pantro de Pantera Negra. Thundercats era inviável, né, cara? Porque só tinha uma gostosa, que era a Chitara... E o resto, todo mundo tinha que ficar na mão, né? Porque Lion e Pantro. Como é que ia ser isso, cara? O que eu acho que rolava ali era o seguinte. O Lion, ele teve infância e adulto. Ele não aprendeu nem a bater p***. Para com isso, cara. É verdade. É verdade. Por isso ele tinha o Snarf. Por isso. E ele andava de perna aberta. Agora, presta atenção. O Pantro era broxa. Porque o cara que perde o tempo construindo aquilo tudo, meu irmão, não tem mais nada pra pensar. Tem tudo a ver, porque ele era broxa, porque ele usou muitos esteroides anabolizantes. Ai, meu Deus. O que eu acho que rolava é que aquela Chitara dava uns pegas no Tiger. Eu também sempre achei que o Tiger que era que pegava ela. Eles estavam sempre juntinhos. Isso. Agora, uma parada que sempre me assustou. O Willy Kitty e o Willy Cat eram irmãos, né? Isso. Ah, até onde eu sei, sim. É, pelo nome, né? Sinistro, né? Preocupante, né, cara? Por quê? Por quê? Os hormônios já tá todo mundo, cara. Os hormônios já tá com todo mundo, meu irmão. É felino, não é? Você não é Lagoa Azul. Não é Lagoa Azul, não, pô. Não, é pior, cara. É na Terra-média, lá no Terceiro Mundo, sei lá o nome daquela terceiro porra. Mundo. Pô, e depois chegaram uma galera nova, né? Chegou o reforço. É verdade. Links, não é? O Lynx era outro velho. É verdade, rolou. Eu vi poucos episódios com essa galera, né? Era um... Quando chegou essa galera, aí já chegou também aqueles Lunatax, aí virou uma galhofa, aí perdeu a graça. Mas, não ficou bom, não. Uma coisa não que eu esqueci não. De falar do primeiro episódio, é uma coisa meio bizarra, que aparece eles pelados, né, cara? Que isso? Não lembra? Eles pelados, só que não, eles não têm sexo, né, cara? Manequim, né? Era Bob, né? Boneco da Barbie, né, cara? Era assim, tipo o Metraton do Dog... Isso, e ele, né, e o Lion, né, eles tinham um negócio, tipo, o cara, como se ele, o cara que anda com a, tivesse uma luva gigante e queimou o corpo todo e a mão ficou branca, né, cara, ele tinha assim, um antebraço pra frente era de outra cor. Era branco, e a boca também, né, a boca também. Ah, coisa pra trazer os traços felinos. A Chitara tinha uma pintura igual do Alice Cooper, né, igual da avó do David. É verdade. Vovó Alice. Caralho. Uma vez eu falei com o Marabade tinha uma loja de heavy metal, olha isso. Acredita se quiser. Aí eu falei, aí, Marabade, tá pra sair um disco novo do Alice Cooper? Eu trago minha avó aqui, a gente faz uma tarde de autógrafo, vai ser foda, vai vender pra caralho. Louco! Tinha os vilões, eram muito bons, Mon-Ra, né? O Mon-Ra era uma coisa, né? Porque dizia que o Mon-Ra existiria enquanto o mal existisse, né? Então eu falava, caraca, não dá pra matar o Mon-Ra, né? Eles vão ter que matar todos os mutantes, todos, não sei o que, até acabar o mal, né, cara? E era uma coisa absurda, né? Não tinha como, era aquele desenho que tem que... acabar do jeito que começou, né? O Lion ia lá, mostrava o reflexo do Mon-Ra, e aí voltava tudo pro eu início. Eu nunca entendi muito bem essa parada do reflexo, cara. Ué, ele não podia se ver. O quê? Ficava assustado? Era que nem o vampiro da cruz, o cara não podia ver o reflexo dele mesmo. Ele era muito feio. Legal. Sabe aquele amigo nosso, respeitável doutor? É, claro. O apelido dele é Mon-Ra na faculdade de medicina, porque no trote pegaram o papel higiênico e enrolaram ele todinho, cara. Fizeram ele correr pelo meio da rua gritando: eu sou o Mon-Ra! Olha só, meu colégio foi uma vez rolar um anúncio, teve um negócio no auditório, e aí foi a irmã diretora, que era uma irmã velhinha chata pra cacete. E ela era cheia de esparadrapo, ela fazia uma coisa de marido nas pernas, sei lá. E aí eu tava na sala de som. Quando ela foi falar, a gente cortou o microfone dela, nosso microfone lá na sala de som ficou antigo. E ela ia cutucando agora, né, minha gente? Forma decadente. Caraca, cara, eu nunca vi nem em filme isso, cara. Parabéns. Parabéns, cara.